Olá pessoal, aqui é o Gustavo Ren. Eu vou gravar aqui uma apostila em áudio para o concurso de auxiliar de biblioteca do IFPB. Tá? O que é que vem a ser essa apostila em áudio? Eu tenho uma apostila já no meu blog, que é bem comentada. Agradeço muito todo o carinho lá com a apostila. Muita gente comenta, questiona. E sempre pedem para acrescentar um assunto ou outro, porque saiu o programa de uma outra universidade, de um outro instituto, de um outro concurso, e que o programa que está na apostila não cobre 100% aquele outro programa. Então, enfim, é difícil a gente atualizar sempre, tá? e atender 100% a todos os programas de todos os editais. Porém, a gente vai acrescentando algo aqui, algo ali, e melhorando. E a ideia desse áudio é trazer também algo que acrescente a apostila, né? Em um outro formato. Eu também gosto muito de dizer que estudar de várias formas é importante e também por vários formatos. Às vezes, o texto ele traz um tipo de informação que passa batido, mas aí quando você está escutando no áudio, você consegue captar aquela informação. Mesma coisa, vídeos, games e os diversos formatos de objetos de aprendizagem que existem e que realmente auxiliam o estudo e a aprendizagem, tá? Então, esse áudio aqui eu vou gravar, vou falar dos tópicos do programa de auxiliar de biblioteca do IFPB, tá? Espero poder ajudar, esclarecer algo. Né? Mas eu digo que o áudio ele não é o suficiente. Né? Então, quem escutar o áudio, espero que escute, entenda e vá tirar as dúvidas buscando mais materiais, professores, enfim, tá? Para poder realmente chegar no concurso forte, chegar no concurso com conhecimento sólido para realmente ser candidato e não apenas estar ali na loteria dos concursos. Certo? Eu separei aqui os tópicos e os pontos que eu acho importante falar. Tá? Não sei quanto tempo vai ficar o áudio, mas eu espero que vai ficar tempo suficiente para você escutar no trânsito, né? Já que, infelizmente, a gente realmente perde muito tempo no trânsito e, de repente, no lugar de escutar aquela musiquinha, você está escutando um áudio, estudando, aprendendo algo mais. O primeiro assunto do programa tem lá organização e funcionamento de bibliotecas. Tá? Como é que funciona e como é que é organizada uma biblioteca? De onde é que surgiram as bibliotecas? Bom, as bibliotecas surgiram lá naquela região ali do Iraque, tá? Uma das bibliotecas antigas mais famosas que nós temos é a Biblioteca de Nínive. E as bibliotecas surgiram inicialmente para acumular aquele conhecimento registrado em livros, que na época não eram exatamente livros. Tá? Então, as bibliotecas elas têm essa função de guardiãs do conhecimento. A gente nunca pode perder isso de vista. Tá? E elas servem para garantir que o conhecimento passe não somente entre as pessoas de uma mesma sociedade, mas também que o conhecimento passe de uma sociedade para uma outra sociedade e de uma geração para uma outra geração. Tá? Imagine aí que hoje nós temos acesso a textos de Platão, de Aristóteles, de Homero, pessoas que viveram há muito e muito tempo atrás, graças ao trabalho de pessoas que atuavam em bibliotecas e que defenderam com unhas e dentes que esse conhecimento chegasse até nós. Muita coisa também se perdeu, é claro, mas o conhecimento, a ideia da biblioteca é guardiã do conhecimento. O termo biblioteca significa algo como caixa de livros. Tá? Então, o termo biblioteca significa algo assim. Bom, muito tempo se passou, a ideia de guardiã do conhecimento da biblioteca se expandiu, a biblioteca continua sendo a responsável por guardar o conhecimento. Porém, ela hoje também tem outras missões, outras funções. Tá? Então, hoje em dia, existem vários tipos de bibliotecas, que isso também está inserido nessa parte de organização e funcionamento de bibliotecas. Quais seriam os principais tipos de biblioteca? Bom, eu coloco aqui os principais tipos. A biblioteca nacional, que é a biblioteca de uma nação, de um país. A biblioteca nacional, em geral, ela tem a missão de ser o depositário legal de toda a produção bibliográfica daquele país. Tá? A nossa biblioteca nacional, a Biblioteca Nacional Brasileira, que fica no Rio de Janeiro, ela tem a missão de receber por depósito legal toda obra, todo livro publicado no Brasil. Então, se você é um autor, obrigatoriamente você tem que publicar, tem que depositar, melhor dizendo, seu livro na Biblioteca Nacional. E a Biblioteca Nacional, por ela ter essa função, ela não é aberta ao público, já que a Biblioteca Nacional tem uma função de guarda muito forte. Já a Biblioteca Pública, esta sim, além também de ter essa missão de guarda, de proteção do conhecimento, ela também tem a missão de levar conhecimento para as pessoas, para o público. Então, a Biblioteca Pública, que em geral é estadual, ou municipal, ela tem essa missão. E as bibliotecas públicas, elas podem ser temáticas, embora o mais comum seja uma biblioteca pública ter vários tipos de acervo dentro dela. Então, uma biblioteca pública, ela tem um espaço infantil, uma biblioteca infantil, ela tem também uma biblioteca especial para atender pessoas com diversas dificuldades de acesso, acervo de obras raras, enfim. Outro tipo de biblioteca, bem comum no Brasil, é a biblioteca comunitária, que é aquela biblioteca que atende comunidades e que muitas vezes foi criada por pessoas da própria comunidade que perceberam a necessidade de ter uma biblioteca ali e o setor público não chega. Então, as próprias pessoas criam suas bibliotecas comunitárias. Temos também as bibliotecas escolares, né? A biblioteca escolar, que inclusive é um campo de trabalho para o bibliotecário que acredita se vai crescer bastante. As bibliotecas escolares funcionam dentro das escolas e têm como principal missão atender ao programa pedagógico da escola. Tá? Então, a biblioteca escolar ela é muito importante. Infelizmente, nem todas as escolas brasileiras têm bibliotecas. E, quando têm, não são bibliotecas boas. Mas isso está melhorando, o setor está crescendo, existe uma lei que trata disso, né, para obrigar cada escola a ter uma biblioteca. Temos também as bibliotecas universitárias. A biblioteca do IFPB é uma biblioteca universitária. Tá, então, as bibliotecas universitárias, elas são bibliotecas voltadas à missão da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, tá, sendo o ensino mesmo, em sala de aula, a pesquisa, o desenvolvimento de pesquisas e projetos que visem algo mais científico, e a extensão, que é o trabalho da universidade com a comunidade na qual a universidade está inserida. Então, a universidade ela é baseada nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Além da biblioteca universitária, nós temos a biblioteca especializada, que aí a biblioteca especializada é especializada por assunto. Então, nós temos bibliotecas especializadas, por exemplo, em engenharia, uma biblioteca especializada em informática, biblioteca especializada em artes, enfim, vários assuntos possuem as suas bibliotecas. Tá? Uma biblioteca especializada bem comum é a biblioteca jurídica, né? Tribunais, órgãos jurídicos de uma maneira geral, escritórios de advocacia, enfim, têm suas bibliotecas jurídicas, que é um tipo de biblioteca especializada. Tá? Como é que as bibliotecas funcionam? Bom, existem bibliotecas que estão dentro de uma organização. Por exemplo, uma biblioteca universitária, ela está dentro de uma universidade. Ela vai obedecer à estrutura administrativa daquela universidade. Já uma biblioteca pública ou uma biblioteca nacional, não. São bibliotecas que são verdadeiros órgãos de governo. Elas estão ligadas apenas à estrutura governamental, mas elas são órgãos próprios. Já uma biblioteca universitária é uma biblioteca de uma universidade. Uma biblioteca de um tribunal, ela é uma biblioteca que está dentro daquele tribunal e obedece àquela organização. Tá? Uma biblioteca, em geral, ela é organizada por departamentos, e esses departamentos, eles, em geral, também, tá? Eles seguem a ordem do livro na biblioteca. Como assim a ordem do livro? Seguem a sequência do livro na biblioteca. Então, o livro ele entra na biblioteca através do setor de aquisição. Então, normalmente, uma biblioteca tem um setor de aquisição, que é o setor responsável por adquirir livros. A aquisição de livros ela pode ser feita por compra, por permuta, que é troca, ou por doação. Tá? As bibliotecas recebem muita doação. Infelizmente, nem toda doação realmente serve, né? Muita gente doa só porque tem pena de jogar livro no lixo. Mas tem livros que chegam nas bibliotecas que realmente não tem nenhuma condição de ser aproveitado. Tá, então, depois do setor de aquisição, que é o setor por onde a biblioteca, o livro chega na biblioteca, o livro ele vai para o que a gente chama de processamento técnico, o setor ou de PT. Muitos bibliotecários gostam de chamar de PT, processamento técnico. É o setor que vai realmente tratar o livro para que o livro possa entrar em circulação. Tá? Esse processamento técnico ele envolve o tratamento físico do livro e o tratamento descritivo e temático. Aí o livro chega nesse processamento técnico, ele vai receber etiqueta, vai receber carimbo, vai receber, enfim, alguma encadernação especial, qualquer coisa que seja necessário, receber os bolsos para os empréstimos, enfim, vai receber tudo que é necessário para que o livro possa circular na biblioteca. Vai receber também o tratamento descritivo e temático, ou seja, vai ser catalogado, classificado e indexado nos sistemas utilizados pela biblioteca para que o usuário possa encontrar o livro. Tá? Por fim, o livro vai para circulação, que é o acervo mesmo que o público tem acesso. Por isso que chama circulação. Os livros vão circular, vão ser emprestados, devolvidos. Tá? Então, o setor de circulação é o setor mais importante da biblioteca porque é o setor que tem contato direto com o público. Tá? O setor de circulação. No setor de circulação é onde nós temos o serviço de referência da biblioteca. O serviço de referência é o serviço que trata diretamente com o usuário. Certo? Então, isso aqui é a pincelada que eu dou sobre a organização e funcionamento de bibliotecas. O outro tópico do programa é ética, organismos de classe e legislação. O que é que a gente pode falar sobre isso? Bom, os organismos de classe são CFB, que é o Conselho Federal de Biblioteconomia. Para você ser filiado ao conselho, ou melhor, todo bibliotecário que exerce a profissão de bibliotecário, ele tem que estar registrado no conselho. O termo não é filiado. Ele tem que ser registrado no conselho, porque o Conselho Federal de Biblioteconomia é quem defende a sociedade do bibliotecário. É quem oferece, digamos assim, a fiscalização da atividade de biblioteconomia. Fora o CFB, nós temos também a FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários. Tá? Cada estado tem uma associação de bibliotecário e essas associações são filiadas à FEBAB, que é uma federação de associações. Tá? Esses são os dois órgãos de classe mais importantes do Brasil na área de biblioteconomia. Temos também sindicatos e associações estaduais fortes, mas esses dois são, digamos assim, os mais importantes. O Código de Ética é um código do CFB, tá? É uma resolução do CFB. O Código de Ética do Bibliotecário é uma resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia. É a resolução número 42 de 2002. Toda a legislação do bibliotecário está no site do CFB, cfb.org.br. Então, vale a pena entrar e conhecer. Tá? Eu vou ler aqui somente as leis mais importantes. A lei número 4084, de 62, que é a primeira lei que trata sobre a profissão do bibliotecário. É uma lei muito importante. A lei 9674, que é a lei de 98, que é uma lei que tentou atualizar essa lei de 84, mas não conseguiu por uma série de problemas, mas é uma lei também muito importante. A lei 10.753, que é a lei que institui a Política Nacional do Livro, também é uma lei muito, muito importante, trata de vários assuntos que nos ajudam os bibliotecários. E outra lei muito importante, mais recente, que é a Lei 12.244, que é a lei que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino, que são conhecida como a Lei da Biblioteca Escolar. Certo? E tem também o Decreto 56.725, que é o decreto que regulamentou aquela Lei 4084, que é a primeira lei do bibliotecário. Então, essa Lei 4084 e esse Decreto 56.725, de 65, são as leis que deram força para a nossa profissão crescer aqui dentro do Brasil. Né? Então, esses primeiros tópicos aqui, nós vimos, vamos partir aqui para o segundo tópico, que diz acervo, organização e tratamento técnico, representação descritiva da informação, representação temática da informação, classificação decimal universal. Tá, o que é acervo, para início de conversa? Acervo é toda a coleção de documentos que existe em uma biblioteca. Sejam livros, vídeos, CDs, mapas, imagens, fotografias, enfim, tudo aquilo que uma biblioteca guarda, a gente chama de acervo. Tá? A gente chama de acervo. Existem vários tipos de acervo. Eu não sei dizer quais são os tipos de acervo que podem surgir na prova, mas os tipos de acervo que eu conheço são acervos abertos ou fechados, que é em relação ao público. Existem bibliotecas que o público não entra, tá? Então, são chamados de acervos fechados. O usuário, quando quer um livro, ele pede a um bibliotecário, a um atendente, e essa pessoa autorizada é que vai no acervo buscar o livro. O próprio usuário não tem acesso. E existem também os acervos abertos, que são os acervos em que os usuários circulam livremente nos livros, entre os livros, entre as estantes. Qual a diferença entre os dois? O aberto ele é mais arriscado. Né? Os acervos abertos, vez ou outra, sofrem com furtos de livros. Tem também acervos de demanda reduzida. O que são acervos de demanda reduzida? São acervos que poucas pessoas vão procurar. Antigamente, quando eu estudava biblioteconomia, a gente chamava de ADR, Acervo de Demanda Reduzida. São livros que têm pouca procura, mas que são livros importantes para a biblioteca não vai descartar. Então, coloca como ADR. Temos acervos de acesso restrito, que são acervos importantes, com livros importantes, enfim, com livros muito novos, que ainda não podem realmente circular para o grande público. Temos também acervos de obras raras, por exemplo. Enfim, as bibliotecas elas vão criando seus acervos de acordo com suas próprias necessidades. Falando agora de representação descritiva. O que é representação descritiva? É aquela representação que descreve o documento. A gente utiliza dois instrumentos, principalmente esses dois instrumentos, para descrever um documento. São eles o ACR2, que é o nosso código de catalogação, e o CATER, que é o nosso código de classificação de autor. Tá? O ACR2, ele descreve o livro. Ele vai dizer como nós devemos descrever o autor, o título, a editora, o ano de publicação, quantas páginas o livro tem, qual é o tamanho do livro, quais são os assuntos, quais são os outros autores de um livro, porque um livro não é, raramente um livro é feito por uma pessoa só, o livro ele tem um autor, mas tem um editor, tem um tradutor, tem um ilustrador, enfim. Então, o ACR2 ele vai trabalhar nisso. E o CATER ele vai nos dar a classificação do autor, para a gente entender como a gente deve utilizar o número do autor para um código, para a nossa catalogação, melhor dizendo. Tá? Então, a tabela de CATER ela tem essa missão, essa função de dar um número de acordo com o nome do autor. Lembrando sempre que na biblioteconomia, a gente coloca, quando a gente fala o nome do autor, é o último nome do autor. Tá? Então, por exemplo, se o nome da pessoa é José da Silva, o nome do autor é Silva. Certo? E existem também alguns detalhes, que isso tudo está na apostila lá do blog, eu explico um pouco melhor como é que deve ser a entrada de nomes. Além da representação descritiva, nós temos também a representação temática, que vai dizer os temas, ou seja, os assuntos que aquele livro trata. A representação temática ela é feita por classificação e por indexação. A classificação ela vai auxiliar na organização do livro nas estantes da biblioteca. E a indexação ela vai auxiliar para que o livro seja recuperado na base de dados da biblioteca, tá? No sistema de automação da biblioteca. Certo? E a CDU, é a Classificação Decimal Universal, é o principal instrumento de classificação de uma biblioteca. Em geral, aqui no Brasil, as bibliotecas só utilizam ou CDU, Classificação Decimal Universal, ou CDD, Classificação Decimal de Dewey. Tá? Tem esses dois códigos de classificação. Dentro da CDU, o que a gente tem que realmente entender bem é ordem de citação e ordem de arquivamento. A ordem de citação é a ordem em que os elementos vão aparecer na classificação, na notação, que é aquela etiqueta que todo livro de biblioteca tem. Uma etiqueta com o número de classificação e o número do autor. Tá? E a ordem de arquivamento é a ordem em que os livros serão armazenados nas estantes, já que cada livro ocupa um lugar na estante em relação a outros livros. A gente vai falar isso já já. Certo? Então, CDU, ordem de citação e ordem de arquivamento. O outro tópico é armazenagem e reposição do material no acervo. conservação e preservação do acervo. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que os livros são de papel, certo? Os livros são de papel, eles são frágeis. Tá? Se molhar, estraga, se deixar cair comida, os bichos vêm e comem o livro. É muito livro, é um negócio muito sério. Né? Tanto é que as bibliotecas não permitem que se coma nada, porque qualquer vacilo com comida enche de bicho. E os bichos comem os livros, porque os livros são vegetal, papel é vegetal. Daí os bichos gostam de comer papel, que é uma beleza. Tá? Só como curiosidade, dentre os vegetais usados na fabricação do papel, tá? Nós temos eucalipto, carvalho, pinheiro, araucária, algodão, linho. Tá? Então, são vegetais que são usados na fabricação do papel. Tá? E quais são os principais agentes que atuam na deterioração de acervos, de livros? Quais são os agentes que atuam para destruir o nosso acervo? Umidade e temperatura. Tá? Umidade e temperatura. Então, se o acervo está no local muito quente, muito frio, molhado, isso tudo ajuda a destruir os livros, a danificar os livros. Insetos, fungos e roedores, tá? Também danificam os livros. A poluição ambiental. Enfim, de uma forma geral, a iluminação, tá? Até isso é importante a gente ver qual tipo de iluminação está no nosso acervo. E, por fim, a ação do homem, né? O bicho homem, ele também destrói bastante os livros. Existem alguns métodos de conservação que eu vou falar aqui rapidamente. Esses métodos de conservação são métodos que são importantes para que a gente possa manter o livro em um bom estado durante mais tempo, por isso que chama conservação. O primeiro método é a fumigação, tá? Que é basicamente o quê? Colocar o livro dentro de uma câmara fechada com um produto químico, que em geral é o DDVP, que é diclorvoz, em uma solução etanólica a 2%. Tá? É um inseticida, a gente faz o quê? Bota um livro junto com o inseticida numa câmara fechada, numa sala fechada. E o inseticida irá agir naquele livro para eliminar qualquer vestígio de micro-organismo que exista ali. Outro ponto, outro tipo de método é a higienização, que basicamente é isso mesmo, é uma limpeza. Tá? Higienizar é limpar. Só que, claro, essa limpeza é uma limpeza com todo o cuidado do mundo, com materiais voltados para isso, como pincéis, que a gente chama de trincha, aspiradores, borrachas especiais, entre outros. Então, higienizar é limpar. É muito importante a gente limpar os livros. Reestruturação são os pequenos reparos que fazemos nos livros. Claro que também com todo o cuidado. Especialmente nas capas e lombadas. O que é a lombada? É aquela parte onde os livros, onde as folhas do livro estão coladas ou costuradas ou grampeadas. A gente chama ali de lombada. E, por fim, a velatura. Aqui é um processo um pouco mais complicado e que vocês podem pesquisar melhor no Google para entender como é que funciona a velatura. Tá? Então, métodos de conservação, fumigação, higienização, reestruturação, e velatura, certo? Qual é que deve ser a ordem dos livros nas estantes? Tá? Basicamente, existem três ordens dos livros nas estantes. Três ordens para a gente organizar os livros nas estantes. A ordem de entrada do livro na biblioteca, a ordem alfabética de autor e a ordem sistemática. A ordem sistemática é aquela que obedece a algum sistema de classificação, como CDU ou CDD. A ordem sistemática e a ordem alfabética de autor são ordens relativas. O que é relativo? É porque se relaciona com outros livros. Ou seja, não é uma ordem fixa. E a ordem de entrada é uma ordem fixa. Ou seja, uma vez ocupado aquele lugar, o livro terá sempre aquele lugar. Por quê? Porque é na ordem de chegada. O livro foi o quarto livro a chegar, ele vai ficar naquela posição número 4 para todo sempre. Outro tópico aqui é o tópico de catálogos. Bom, catálogos é um negócio muito importante para uma biblioteca, porque é um instrumento através do qual o usuário irá conseguir encontrar o livro que ele quer, saber se aquela biblioteca tem um livro que ele deseja. Existem dois tipos de catálogo geral. De uma forma geral, existem dois tipos de catálogo. O catálogo impresso e o catálogo eletrônico, que a gente chama de OPAC. Tá? OPAC, que é Open Public Access Catalog. É catálogo de acesso público aberto. Tá? Por isso chama OPAC, catálogo de acesso público aberto. Além do OPAC, nós temos os catálogos impressos. Dentre os catálogos impressos, nós temos dois tipos, os catálogos internos e os catálogos externos. Os catálogos internos, eles servem para as pessoas que trabalham na biblioteca, bibliotecários, auxiliares. E os catálogos externos, eles servem para o público. Os catálogos externos, em geral, são 3. Quem vai numa biblioteca, normalmente encontra esses 3 catálogos. É o catálogo de autor, catálogo de assunto e o catálogo de título. São os catálogos externos. Por quê? Porque o usuário ele pode procurar o livro através desses 3 catálogos. Dentre os catálogos internos, que são os catálogos usados para o serviço da biblioteca, nós temos o catálogo identidade, que é o catálogo para nomes de pessoas ou entidades, catálogo de assuntos, bom, continuando, catálogo de identidade é o catálogo para nomes de pessoas ou entidades, nomes de pessoas são os autores dos livros, catálogo de assuntos, é um catálogo de assuntos, a gente coloca lá, ah, eu quero livro, quero saber os livros que tem aqui sobre direito ambiental. Aí a gente vai no catálogo de assuntos e procura direito ambiental. Catálogo dos números de classificação, tá? É o catálogo que está lá pelos números de classificação da CDU ou CDD. Catálogos de títulos, tá? Catálogo de títulos, que é o que nós temos, cada documento ele tem um título. Tá? Então, o catálogo de título vai estar lá organizado pelos títulos. Catálogo decisório, que é o catálogo utilizado para guardar as decisões tomadas pela equipe de catalogação. O catálogo topográfico, que é o catálogo que mais cai em concurso. É o catálogo que indica a localização da obra no acervo. O catálogo oficial, que é uma réplica do catálogo externo. Porém, normalmente inclui apenas um dos registros completos. Tá? Um catálogo oficial é um catálogo que é uma réplica do catálogo externo, para quem está dentro saber como é que está o catálogo de fora. E o catálogo de registro, que é um catálogo para registro patrimonial. Tá? E, para encerrar, nós temos o quinto tópico, que traz serviços aos usuários, orientação e consulta, referência, pesquisas e levantamentos bibliográficos, circulação do acervo, noções de normalização de documentos. Quem são os usuários de uma biblioteca? Os usuários de uma biblioteca são aquelas pessoas que usam a biblioteca. Tá? Então, se você, por exemplo, está trabalhando no IFPB, os usuários da sua biblioteca serão os alunos, principalmente os alunos, os professores, e outros funcionários do IFPB. Além desses, terão também, a biblioteca também terá como usuários a comunidade, pessoas que moram ali perto, que frequentam o IFPB, mesmo sem ter nenhuma ligação oficial, e também estudantes de outras universidades, mas que tenham aqueles cursos e que, de repente, eles sabem, ah, O IFPB tem um curso lá de design industrial. Então, eu vou lá, porque na biblioteca de lá talvez tenha um livro que eu quero. Tá? Então, esses são os usuários. E o que é que uma biblioteca oferece? Em geral, especialmente bibliotecas universitárias, elas oferecem empréstimos, ou seja, elas emprestam seus documentos, pesquisas, elas fazem pesquisas para saber o que é que existe publicado em determinados assuntos, e normalização, que é a normalização de documentos, principalmente documentos acadêmicos, como TCCs e artigos. Como é que funciona empréstimo e devolução do livro? Tá? Então, a pessoa, o usuário, pega um livro na estante, leva ao balcão. Se ele atender às regras da biblioteca, ou seja, se ele, em geral, numa universidade, se for estudante, professor ou funcionário, pode levar livro. Se não for, já tem que ter uma regra especial. E ele terá o prazo para devolver o livro. Certo? Então, esses são os principais serviços de uma biblioteca. E tem também as noções de normalização, que todo mundo deve ter, todo mundo que atua numa biblioteca. Tá? Existem várias normas, e aí cabe a cada um pegar essas normas e estudar para pelo menos conhecer, especialmente a NBR 6023, que é a NBR de referência, que é muito utilizada. Tá? Mas além da 6023, nós temos a NBR 6022, que é uma NBR voltada para artigo em publicação periódica, a NBR 10520, que é uma NBR de citações, tá? Citações em documentos. A NBR 6033, que é de ordem alfabética. A NBR 6034, que trata de índice. A NBR 6028, que fala de resumo. A NBR 6027, que trata de sumário. A NBR 14724, que trata de trabalhos acadêmicos, tá? Essas são as NBRs mais utilizadas nesse meio universitário. Tá? Para fazer esse áudio, eu utilizei basicamente três livros. O livro da Ana Virginia Pinheiro, que se chama A Ordem dos Livros na Biblioteca, publicado pela Interciência. O livro do professor Edson Nery da Fonseca, que é a Introdução à Biblioteconomia, da editora Brique de Lemos. E o livro Auxiliar de Biblioteca, da Divina Silva e Isa Araújo, além da minha própria apostila, que está no meu blog biblioteconomiaparaconcursos.com. Tá? Então, muito obrigado, espero ter ajudado. Tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai se comunicando lá pelo blog, pelo Facebook, enfim. Tá? Vamos estudar mais e aprender um pouco mais. É sempre bom conversar sobre biblioteca. Obrigado.